Meus amigos e meus irmãos, nós temos a grande preocupação de transmitir a todos as finalidades da religião de Deus, destacando sempre a primeira delas, que é pregar o Evangelho, o Apocalipse de nosso Senhor Jesus Cristo. A religião de Deus surgiu firmada sobre o Evangelho e o Apocalipse. Como Evangelho é boa nova e Apocalipse também é boa nova, porque mesmo sendo boa nova, o Evangelho traz coisas torturantes das perseguições que Jesus sofreu, muito maior boa nova é o Apocalipse, que de capa a capa é a explicação para nós de todos os fatos que culminam com a volta do chefe governante supremo deste planeta. Tanto que no final a gente invoca, ora vem Senhor Jesus, por intermédio de João Evangelista. Por que a religião de Deus cresce tanto? Porque ela não inverte uma das mais importantes normas do governo de Jesus nosso Senhor. E essa norma está no finalzinho do Sermão da Montanha. Aliás, é bom até abrir parênteses para explicar isto. Muita gente ouve falar nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha de Jesus e pensa que o Sermão da Montanha está restrito às bem-aventuranças. Não, ele é bem grande. E eu vou comentá-lo aqui, como fiz com o Pai Nosso, realizando uma humilde decodificação do Sermão da Montanha, como fizemos com o Pai Nosso, de Jesus. A ordem de Jesus, a norma econômica do seu governo, é esta, vocês conhecem bastante, sempre estamos dizendo no programa, toda hora, mas é bom repetir. Procurai primeiramente o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Se a legião da boa vontade, a religião de Deus, invertessem essa norma, elas estariam fadadas a desaparecerem da face da terra. Porque, como disse Ramatiz, nas veias, nas artérias da religião de Deus, corre o sagrado sangue do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Elas estão, portanto, acima da ação criminosa de quem quer que seja. Mas se nós, aqueles que as formamos, invertêssemos a ordem de nosso Senhor, aí estaríamos mal. A grande tarefa da religião de Deus, a grande caridade, é esclarecer o espírito humano, o homem e seu espírito eterno. Porque assim ninguém precisará mais de ser socorrido, como ocorre com tanta incidência no mundo, socorrido das situações mais cruéis, mais miseráveis, porque as pessoas estarão esclarecidas, os espíritos estarão esclarecidos. E esse é o nosso grande trabalho. E assim ocorrerá conosco o que disse tantas vezes o irmão Zaru nas suas pregações: nenhum legionário será apanhado de surpresa. Porque nós ficaremos sabendo, como estamos sabendo, como sempre soubemos, graças à pregação do saudoso fundador destas casas, a religião de Deus e a legião da boa vontade, que Jesus pode voltar a qualquer momento. Aqui está, então, uma fala do Templo da Boa Vontade, que escrevi e apresentei aos pregadores do Evangelho Apocalipse de Jesus, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, e capítulo 15, versículos 12 e 13. Disse Jesus: novo mandamento vos dou, amai-vos como eu vos amei. Somente assim, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei, podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Porque ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Esse é um documento importante, lavrado no Templo da Boa Vontade, na inauguração do Memorial Alzira Zarur, em 21 de 10 de 90, um domingo. Vamos lá então, estão prontos? Estamos! Muita atenção, que isto é para vocês e para todos que nos escutam e que estão com os corações, as almas prontos para serem tocados pelo poder de Deus. É profecia do princípio ao fim. A profecia e o futuro do Israel de Deus. Vou dividir isso em vários programas, que é longo, mas vocês vão gostar, se tiverem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Observem bem o título: a profecia e o futuro do Israel de Deus. Uai, existe um Israel de Deus? Sim. Assim como existe o Israel dos nossos irmãos judeus, profetizado há milênios, está aí lá no Oriente Médio, há também o Israel de Deus. Nós vamos falar sobre ele aqui. Profeta Isaías, capítulo 60, versículo 2. Eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre tua cabeça. Agora, profeta Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Ah, porque aquele dia é tão grande, tão terrível, que não houve outro semelhante na terra. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dessa angústia. Meus amigos e meus irmãos, apesar de tanta dor anunciada, o profeta Obadias conforta os corações dos fiéis e dos perseverantes. O seu livro, versículos 15 e 17. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações. mas no monte de Sião haverá livramento. E daqui para frente nós começamos um bate-papo com Jesus. É como se eu estivesse falando, e todos aqueles que estão integrados nesse pensamento libertário da religião de Deus estivessem também falando juntamente comigo ao Divino Mestre. Se integra então nesta conversa. E para estes bem-aventurados, o conforto que lhes é mandado do Velho Testamento, da Bíblia Sagrada, na palavra inspiradora do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 24 e 25. Diz o profeta: poderia tirar-se a presa ao valente, ou os presos justamente escapariam? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos serão arrancados ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Vamos parar por aqui, porque na próxima vez voltaremos comentando esse trecho tão importante de Isaías, para entrarmos no Israel de Deus, o rebanho único de Jesus, que teremos de buscar, nós, jovens da religião de Deus, principalmente em todo o mundo, porque a hora é realmente esta, não haverá outra. Deus está presente. Para sempre.